Estamos começando mais um Dreamcast, hoje um tapa-buraco sobre Mortal Kombat. Aqui é o Six e eu tenho um colega igual do Striker. igual. Aqui é o Julie. Kung Lao wins. Aqui é o Lanzoni e eu sou o fã da Kate Winslet. Aqui é o Frajola e eu sonho quase sempre com a Kitana. Aê! Aê! Respeito. Bom, novidades na nossa vida podcast. www.dreamcast.com.br agora, dominação. Agora dominação, dominando o mundo da internet. Pra vocês que têm internet em casa. .com.br, não é pra qualquer um. E outra, que o e-mail continua o mesmo, dreamcast@hotmail.com. Mas o que a gente queria falar é que... Que a gente tem a comunidade no Orkut, né? É. Pra vocês que não estão ainda, por favor, entrem lá. Tem o tópico clássico, memorável das frases, né? Que deveria se chamar Frajola, mas a gente botou as frases pra não... Eu fui três vezes pra comentar e não consegui. Entrem na comunidade do Dreamcast no Orkut e ponham seus comentários, suas frases preferidas, comentem o que vocês quiserem lá. E comentem no site agora, que tá legal, e a gente vai começar a meter pau. Todo mundo, vamos meter pra todos os cantos do inferno da internet. Pra todo mundo ouvir. Quem não ouvir, paciência, né? Nós vamos querem meter. Falar bem, falar mal, vão lá, metam ficha, não quero saber. Os comentários. E na comunidade vocês podem comentar assuntos, que a gente não tem tantas ideias, assim, a gente tem uma ideia da Capcom, a gente vai fazer um sobre o filme do Dragon Ball, que eu vou assistir hoje à noite, a emoção é muita. Ah, os e-mails a gente ia ler hoje. Esqueceu de novo. Portanto, mandem mais que a gente se emocione e não esquece. É o que faz a gente fazer, né? Vocês ouvirem e mandarem recados e-mails. E o nosso podcast continua no Podomatic, né? Dreamcast.podomatic.com. Piada. .com.br. Mas no .com.br vocês podem escutar, é claro. E daí no .com.br a gente vai tentar colocar algumas coisas, tipo, se o Frajola jogar Resident Evil 5 e falar, é uma merda, ele vai escrever lá, é uma merda. Ah, vai ser quase um blog normal, né, mas o foco principal vai ser o nosso podcast. Daí escutem, baixem por lá, ou não, escutem direto, não sei como vocês fazem. Vão poder ver nossos Twitter, vão poder saber o que o Frajola está fazendo, né? Com certeza, ele está gastando o tempo dele aonde? Cagando. Hoje a gente vai falar sobre Mortal, os jogos. O filme não, o filme a gente já falou e... Enfim, deixa de lado. Né? Mortal Kombat. O Mortal Kombat foi criado por quem? Ed Boon e John Tobias. Vocês sabiam disso, pelo né? Noob Saibot. É, o Noob Saibot. Isso pra quem não sabe, né, como é que é a história aí. Noob é o contrário Boon. E Saibot é o contrário Tobias. Ed Boon, John Tobias. É o personagem. Os dois criadores da saga Mortal Kombat. Ed Boon é aquele cara que faz... Whoopee! Não, esse aí é o... Dan Forden. É o Dan Forden. Esse aí é o cara que faz as músicas. É verdade, Dan Forden, é verdade. Desculpa. Final... Porque eu fui procurar as músicas pra pôr no cast já, e daí não tinha, né, Mortal Kombat Game Day, tinha lá Dan Toast Forden. É o cara que... Nos créditos eles aparecem. É. Tá, enfim, Ed Boon, John Tobias, pela Midway. Só que a Midway hoje tá ainda esse podcast falando. É quase um tributo, né, do medo, que porque provavelmente Mortal Kombat não, vai tocar com a empresa. Não, pois é, tu viu, né? Que a Midway tá falindo, vender, né? Querem vender o Mortal Kombat. E o que que entra? Ou melhora ou caga de uma vez, né? Fala. O que que entra, Williams, entre A Williams é só depois, parece que no Mortal 2. Não, no Mortal 3. No Mortal 3, é a placa de som Williams. É isso aí. Pro Super NES, né, só que tem a Williams. Não, não, não. Não, não, tem também, eu acho. É que começou nos flippers esse negócio da placa de som Williams. Tem até no arcade. Assim. Depois a gente chega nesse assunto. Mortal 1 foi criado em, olha aí, 92. Nos fliperamas. Não, o jogo causou alta polêmica por causa da violência, tá louco? Porque na época era Street Fighter, era... O que era mais aqueles joguinhos aqui? Street Fighter. Essas porcarias, né? Street Fighter 2 era o auge do mundo. Era explosão de cabeça. Aí, de repente, chega um jogo com personagens reais, né? Que era digitalizado. Era digitalizado. Sangue, né? Com sangue pra caralho. E fatalities, pô, fatality, arrancar o coração do cara, ou a costela, pô. No Street Fighter, o máximo acontecia era tu dar um soco e sair aquele sanguinho, coisa, o suco de maçã da boca do cara. Fumaça da boca. Fumaça da boca. E o Mortal chegou detonando tudo. Super NES, eles retiraram o sangue, né? Sim. Calma. Daí, sim, tanto esse sangue e essa polêmica foi tão grande que foi criada uma associação na época, né? É. Pra conter esses jogos violentos. Isso já continha na música, né? Pra ratear os classificações. É, coisa americana, clássico, né? Porque os pais achavam que ia influenciar os filhos. Nunca vi ninguém matando alguém com um chapéu, mas tudo bem. É, tu vê nós hoje aí, eu acho que ninguém matou ninguém. Eu nunca vi ninguém plantar a faca na mão. É, alguém arrancar a cabeça de alguém ou arrancar a pela espinha, né? Só aquele cara do Anime Extreme, que o Baraka lá, o Vivo Beam Rider. Um abraço. Daí, um tempo depois, saiu pro Super NES e pro Mega Drive Mortal Kombat. Só que, como o Frajola falou... Super Nintendo não teve sangue. Super Nintendo teve o... A Nintendo, né? Nintendo que cortou. A Nintendo na época era clássica, ela vetava todas essas coisas violentas. Mas o Mega também não tinha sangue. Tinha. Só que não, como o código, como o código tu colocava sangue. É, acho que sim. Porque a história que eu li, não sei se isso é mitos, que não tinha sangue no jogo, no Mega, não era pra ter. Só que daí ficou o código do sangue no jogo, que não, porque eles viram que o Super NES tirou, né? Deu Mega, vou tirar também. E daí ficou o código do sangue, daí com esse código AB, AC, ABB do Mega, clássico, que o gordo falou, tu colocava sangue no jogo. E o Super NES, né, por causa que não tinha sangue, teve vários fatalities modificados, né? Tinha, cortava a cabeça, mas não saía sangue, então parecia saía um negócio bizarro, tipo farofa, sei lá, da saía cabeça da saía pessoa. Saía fumacinha preta. Mas tinha uns fatalities diferentes, né, isso que no Mortal 1, tendo só um mortal, já era novidade. Por exemplo, o Johnny Cage, o fatality dele, enfiava o pé dentro do cara e ficava mexendo o pé. E o cara ficava... E morria. Dançava tipo, dentro dele. Isso no Super NES, né? Isso no Super NES, né? Se tu vai ver até melhor que muito fatality, que é só... Tipo o fatality do Liu Kang no Mortal 2, que ele dá uma bicicleta. Ah, é? Sim, é tripodre. Aquele lá, pelo menos mexer o pé dentro da pessoa, dói mais, acho. Sim, tanto que no Mortal 1, os fatalities do Flipper e do Mega são iguais. Sim. E o do Johnny Cage, tu arrancava uma cabeça. Sim. Só que tinha uma dica, não lembro. Isso não é, isso acho que é verdade, é sim. É verdade. Que tu arrancava várias cabeças. Segurava pra baixo, soco fraco, chute fraco e bloqueio. Mas tinha que ser no exato momento que dava o fatality. Daí ele arrancava mais cabeças. E ele arrancava 3 cabeças. Tinha uns 7 lutadores, né? Sim, clássico. Né? Quem são os clássicos? Sub-Zero, Scorpion, Raiden, Sonya, Kano, Liu Kang. Baraka, Liu Kang. Baraka não, do 2. Vocês não jogaram Raiden, 1 e o 2, né? Eu joguei. Sim, jogaram depois que saiu o 3. Reptile como secreto. A Sonya Verde, Sonya Verde como secreta. Como e o Ermac como secreto. O Ermac, lenda, né? Total. Lenda, mas é verdade. Porque o Ermac morreu no Wii, no Trilogy. Hã? Sim, é no, sim, Ultimate. No Ultimate. Que ele aparece. Totalmente ele novo. É um erro, mesma coisa. Ele é um erro do jogo. Que não é Ermac porque é Error Macro. Pega lá. Ele é vermelho por isso. E daí no Mortal 1, olha, não sei se vocês lembram que era igual a Street Fighter, do quem jogou. Entre o jogo tinha os testes, tu lembra? Ah, de sinergizar. Test your might. Clássico. Tinha que ficar apertando o botão. Todos os botões e depois aqui, start, né? Pra poder quebrar os pauzinhos lá pra galera. Pauzinho, depois era o bloco de gelo, depois era uma pedra. ganhava o quê? No final era o rubi. Era um negócio, não era um negócio. Ganhava ponto. No Mortal era tão importante esse negócio de ponto aí. Não sei porquê. É, tinha ponto. Não, porque Street Fighter também tinha ponto. É, isso aí foi plágio de Street Fighter. Foi triplagem de Street Fighter esse negócio. Não, mas Mortal foi totalmente. Vamos fazer um jogo pra superar Street Fighter, né? Que era sucesso, tipo Fatal Fury, que foi a mesma coisa. Que no final acabou ficando melhor que Street Fighter, mano. Ih, polêmica, sei. Não, não. Não. Porra, SNK evoluiu totalmente o jogo de luta. Tipo, The King of Fighters 98, 97. Olha o que é a história do jogo. Street Fighter é o quê? Voltando ao assunto, você vai dar briga. Outra coisa massa do Mortal 1, né? Que... Ah, não, não. Uma curiosidade. Era pra ter o Jax no Mortal 1, você sabia? Nossa. Gotcha! Porque o nome dele era pra ser Striker. Olha só. O Jax era pra estar no 1. Com o nome de Striker, ele ia ser um parceiro da Sony. Por isso que ele tá no filme, né? Sim. Isso parece que botaram ele no filme no começo. Sabe que no filme tem a Sony, só ela vai no barco. É. Parece que foi meio que uma homenagem isso aí pro Jax. Mas se eu não me engano, na história da Sony no Mortal 1, eles falam do Jax ou do Striker, que ele morreu. Não, né? Não morreu. Ele foi, deve ter sido aprisionado, não foi assim. O Mas não, não morreu, porque o 2 é depois do 1 mesmo, sabe? No Mortal 1 teve aquele lance que nunca mais teve, os Endurance. É. Não, que teve luta... no Ultimate. Teve no Ultimate? Tem no Ultimate. Ah, é verdade. Tu luta contra dois, né? Não, tu chegava naquele, subia o morrinho, ele enfrentava todo mundo, tu enfrentava o teu espelho. Não, peraí, esse é clássico. Mirror Match. É, o Mirror Match. E dava o teu clone, daí tu ganhava do clone, daí tu enfrentava dois lutadores. Ou era um trio? Não, eram dois lutadores. Dois lutadores. Duas vezes, ou três. É, não, era duas normal vezes. Como se fosse um lutador, só que tinha que matar... Sim, tinha que matar um... Duas... Depois... Tinha que matar cada round dois lutadores. É. Outra coisa que inovou na época do Mortal 1 foi o cenário, sabe? Era muito melhor. No Street Fighter era um tal coisa ali atrás e deu. No Mortal, não. Tinha os caras curtindo a luta. O cenário era digitalizado, era bem mais cara de filme, sabe? Pré-texturizado, cara. No Flipper era muito a fuder, eu vi só uma vez. O cenário do Shang Tsung, né? Os carinha lá. Assim. Porque na verdade a história do Mortal 1 é a seguinte: se passa na Terra, não é que nem o filme. Porque o Shang Tsung tem aquela história de 500 anos e tal, do torneio, sabe? É, de 500. A cada 500 anos. Né? É, cada 500 anos tem o torneio Mortal Kombat. E não sei o que. É, daí quem chamou pro torneio foi o Shang Tsung. Que ele foi o campeão por vários anos e se ele fosse campeão dessa vez, ele ia tomar o mundo. Daí ele começou a fazer o torneio, ele fez no mundo todas as lutas, tu vê que são no mundo, né? Tu lembra do cenário, né? Tem mais os monges, assim... Tem monge e tal. Que é no monge do Kung Lao, sabe? Sim. Que foi o Kung Lao que matou o Shang Tsung no começo da história, e daí, depois o Shang Tsung voltou do Outer World, trouxe o Goro, e o Goro matou o Kung Lao, e o Shang Tsung começou a se fortalecer pegando as almas das pessoas. Essa história é bacana, né, cara? Daí as almas ele podia se transformar nelas. Daí se transformava. Os poderes. Isso mesmo. E daí ele veio pra Terra pra tomar. Ah, porque ele pensou, é a última luta, é minha, né? Só que daí no final da história, eles parece que eles vão pro Outer World, né? Como o Julie falou, que tem o Ghost Lair e tal. E a última fase é no palácio do Shang Tsung mesmo, e daí ele apanha. Daí começa o 2, direto o 2. Tem o Shaolin Monks no meio, mas depois a gente fala disso. Daí começa o 2 direto, ele vai falar, pô, Shao Kahn, desculpa aí, né? Perdi aí, me dá mais uma chance. Daí ele dá mais uma chance, chama o Quintal, que o Goro foi pro saco, né? Daí ele chama o Quintal e fala, agora o torneio vai ser no Outer World. Por isso que no 1 é na Terra, e no 2, tu lembra que tem aquela montanha, né? Sim. Tu test your might lá na montanha. O Choose Your Destiny. Outras informações do Mortal 1, né? Cada personagem tinha um fatality. Só um fatality, né? E tinha uns que nem era muito legal. Mas se bem que era legal, tipo, penso da Sonya na época, tu vê a Sonya dando lá o beijo da morte. Um beijo. Kiss of Death. E aí pegando o foguinho e o esqueleto, frango, era a coisa mais a fuder do mundo, né? É a frango. O Liu Kang foi baseado no Bruce Lee. E olha só, o Johnny Cage foi baseado no Van Damme, a boatos. Porque ele era um ator. É, bem parecido. Realmente, porque, faz sentido, que ele era um ator meio decadente, sabe? Isso achava total pelo papel. Pelo que eu ouvi falar, era assim, ó. Era pra ser o Van Damme. Era pra ser digitalizado. Sim, o Van Damme. Era pra ser o Van Damme. Que era pra ser ele e tudo e tal. Só que não sei o que deu, que ele não. Eu não sei, eu acho que foi pela violência ele não aceitou. Eu não sei como é que foi o esquema. Não, sério, foi uma loucura assim, eu não lembro o que é. E aí por isso que ficou parecido, tanto que tem uns espacates, sabe? Van Damme fazia essas coisas aí. Ele não queria ter um jogo sendo a cabeça perdida. Pode ser, né? Tipo DC versus Mortal. Ou talvez a grande chance de não, ele não querer ser o jogo porque ele não era o principal, né? Sim, também. Ele queria ser principal. E a clássica do 1, né? Coisa que não tinha no Street Fighter, porque todo mundo falava do Shenlong, de todas as mistérias, mas o Mortal 1 tinha um personagem secreto, que era o Reptile. Pensava na fase da bruxinha. Ou The Pit, que é outra coisa que só tinha no Mortal, que era o Fatality de fase. Dava um socão, o cara caiu. Era só um gancho, né? Era só um gancho. No Mortal é só tu dar um gancho que o cara cai. E tu enfrentava o Reptile lá embaixo nos ganchos, no começo, né? Tinha que ganhar só dando gancho ou ganhar de flower. Que tinha aquelas cabeças dos programadores. E daí se tu ganhava do cara, do Reptile, que era uma mistura do Scorpion do Sub-Zero, só que verde. Daí tu acho que é só no Mega, isso que tu enfrentava a Sônia verde. Que era o sprite da Sônia com problema verde. Pelo que eu sei da Sônia verde, é um negócio que se tu escolhia o Scorpion ou o Sub-Zero e tu perdia, não sei como é que o esquema, daí dava um problema no jogo e tu lutava contra a Sônia verde. E daí se dava esse problema nos outros, aparecia o Error Macron lá em cima, o Ermac. E essa lenda, eu vi no download isso, tu chegou a ouvir isso aí? Que todos os fliperama, não sei se vocês sabiam disso, quando tu liga eles, tem o cara que tu vai instalar, o fliperama tem os negócios, né? Quantas lutas aconteceu, quantas vezes foram colocadas, quantas vezes tu enfrentou o Raptor, essas coisas assim, quantos fatalities foi dado, Daí tinha embaixo Error Macro. Só o Ermac, né? O famoso Ermac. Sim. Embaixo. Que é o quantos erros tinham dado os bugs do jogo, sabe? Só que o pessoal, alguém viu isso aí e falou: bah, se embaixo do Reptil tinha Error Macro, deve ser algum ninja esse Ermac, né? Daí começou a lenda do Ermac, né? Outra coisa que Mortal causava os fanboys acharem Mortal melhor que o Street Fighter, porque antes do chefão tinha o Goro. Tu enfrentava um cara de quatro braços, tu não enfrentava o Balrog. O boxeador que tu era mais fácil que os outros lutadores. O Goro tinha quatro braços, o Goro. Bah, era muito foda matar o Goro. Era, ele te pegava com dois braços e outros dois ele tem. Ele era mais foda que o chefão. Apelão que ele via de cima do nada, aquilo lá tirava meio vital, cara. Bah, eu lembro quando tu via o Goro no Mortal 1, tu tá louco, te cagava nas calças. Depois, então, do Mortal 1, né, depois de causar todo o furor, detonando todo mundo, aí tinha os fanboys clássicos, né, tipo Mega e Super NES, porque Mortal Kombat é melhor que Street Fighter. Os caras, Street Fighter é melhor, Blanca. Eu peguei essa época do 2, vocês não pegaram, né? Eu peguei. Bah, a época que lançou o 2, assim, eu peguei e violento. Aí quando veio o Mortal 2, não tinha pra Street Fighter, né, tanto que foi por causa do Mortal 2 que lançaram o Super Street Fighter, porque o pessoal tava começando a não dar mais bola pro Street Fighter, não sei como é que foi o esquema. Eu acho que era mais ou menos isso. Eles lançaram, por isso que tem 10 versões de Street Fighter. Mortal 2! E daí, bah, ó, começou a ter fatality, dois fatalities pro personagem. Dois não, tinha gente que tinha até quatro, né? Não, quatro. Eu sei que você tá falando. Não, fatality só dois. Só dois, no Mortal 2 só dois. Tem três. O Scorpion tem aquele que ele gospe no cara. Tem um outro que ele é de longe, que é igual do Toast, só que é de longe. Que o cara pega fogo, que dá tipo uma explosão atômica. E tem aquele que ele pega o negócio que ele atira lá, a lança dele, e ele vira pra trás e corta o cara no meio. Vocês não lembram? É, isso aí não. Isso aí do... Esse é o primeiro que eu não lembro. Eu acho que do fogo aí não tem no. Tem o que do fogo, que é igual do 1, que ele gospe no cara e o cara pega fogo. Cara, ele tira a máscara assim. Isso. Tá, tem mais fatalities. Daí começou mais personagens. 12 Babá, jogáveis, 12 jogáveis, né? 3 secretos e mais 2 chefões. 3 secretos e 2 chefões. Os 3 secretos eram o Noob Saibot, que ele ficava atrás das árvores, o Smoke também nas árvores e a Jade, né? No portal, na fase do portal. Era secretos, jogar, secretos. E os chefes, que daí era... O Noob Saibot não aparecia atrás das árvores. Era só o Smoke. E a Jade. A Jade, que aparecia atrás das árvores, e o Noob Saibot só conseguia... Ganhar 50 lutas, né? 50 lutas no Super NES e no Flipper, e no Mega era 30. Daí tu lutava e contra ele. Que o Mega relação. Mega melhor não, eles tiveram um pene e botaram... O do Mega... Não, eu sei que os gráficos do Flipper é muito a fuder e o do Super NES foi o que mais chegou perto. Tanto que tinha fliperama na praia que o pessoal noob, né, falava... Ah, é o jogo do Super NES, é o fliperama. Não é um flipper, sabe? Era o jogo... O Super NES em formato fliperama, sabe? Tinha os controles do Super NES, assim. Na verdade, aqui... Mas era... Tinha a máquina que era por tempo, Mortal 2. Sim, que era do Super NES. Que era um Super NES dentro da máquina que tu jogava por tempo. É esse daí. Que daí o do Flipper eu só vou ver depois de grande, né, nos emuladores. Aqui Barbosa tinha o Flipper do 2. E os gráficos são muito bons do Flipper, tipo 2. É muito bom, os personagens são muito grandes. Mas o tamanho da tela. A diferença do Flipper é que ele tem mais memória, só uns GIFs a mais, né? Até as cores também, as músicas, a introdução era diferente do Flipper. Ó, o Mortal 1 do Mega é melhor que um dos NES, sempre. Até na jogabilidade, mas o 2 do Super NES... queimou tudo, né? Porque, não, bah, eu acho que até a melhor versão do 2, até melhor que a do Saturno, talvez, se eu não me engano, do 2. Acho que é melhor que a do Play também, porque tinha muito loading. Loading, jogo. Tinha loading. Não, sim, Shang Tsung, loading, wins, loading. O 2 de Play 1, é uma piada. Tudo tem loading. Como o Rodrigo falou, dava assim, Johnny Cage, wins. Aí continuava, dava loading pra tudo, tudo, tudo. Ia dar um fatality, tududu, loading. As músicas eram em MIDI, as músicas eram em MIDI no CD. Sim, no ah, CD para. 82 mega. Outra coisa do 2 que revolucionou na época, as músicas, né? Que eram muito boas, as mais clássicas de todos os jogos, né? E chegou a sair em CD mesmo, assim, pra vender. Sim, depois saiu o CD com o 2 e 1, a trilha sonora do 2 e do 1 junto. É, por causa do 2, que foi feito pelo Dan Forden, aí, ó. Esse mesmo. Foi igual. Eu sei que o 2 é o que mais tem fã no mundo. Claro, o 2 é o melhor. Eu acho. Meu preferido é o 2, né? Eu também, eu acho o 2. O 3 eu acho que ele é mais rápido até. Não, pois o 3 é, aí que tá. É bem diferente. O 3 já explico por que mudou tanto assim, eu tava lendo. Mas o 2 é bom. Tem o Kintaro, daí a história eu já expliquei. Não, o Kintaro, por favor, né? Os caras evoluíram totalmente. O Goro já era fuder. Chega o Quintaro, que é maior, tá, né? Muito mais a fuder que muito... o Goro. E você lembra que tinha a Sonya presa lá no final? E o Johnny Cage, acho que era. E o Kane, não era? Tá no cenário do Shao Kahn. Daí a história é meio que mistura a do filme junto também, né? Porque eles vão pro Outer World enfrentar o Shang Tsung, que ele fugiu pra lá. Daí o Shao Kahn deu mais uma chance, deixou ele ficar novo. Por isso que no 1 ele é aquele velhote acabado. E no 2 ele tá todo novinho, tá? Com... Eu uso o Gresin 2000. Tá. Daí os Guerreiros da Luz, os chamados, né? Os do 1 lá. Tá, pela história, quem que matou o Goro? Isso não diz, isso não, eu não descobri, cara. Tá aí, história do Liu Kang. Eu acho que é o Liu Kang. Isso aí tem alta história no fundo. Eu acho que já o Goro não morre, sabe? O cara só consegue desviar dele e tal e mata o Shang Tsung. No filme, tá. Não, mas não mistura, não mistura. Deixa de lado. Não, isso aí não tem nada a ver. Eu sei que daí no 2 o Johnny Cage morre, que ele tenta salvar a Sonya. Tenta salvar a Sonya, que ela tá presa, ele morre. E tem toda essa história. Daí no final, não sei quem ganha. Creio que é o Liu Kang, né? Que é o principal. É, o principal. Com a ajuda da Kitana, acaba com o torneio, o Shang Tsung. Daí começa o 3, que o Shang Tsung, o Shao Kahn fica puto e fala, vou na Terra, né? Vou tomar. Que ele chega e ele fala, perdi, mas agora não quero nem saber, vou chegar na Terra. E consegue um capanga mais foda ainda, o Motaro. Outra coisa do 2, que detonou o mundo completamente, os personagens, né, que eram muito a fuder, tipo, o Kung Lao era muito a fuder, o Liu Kang já era massa, o Kung Lao muito a fuder, as mulheres, a Kitana e a Milena, quem não sonhou com a Kitana e com a Milena do 2? Até ver a cara da Milena, né, que... né? Aquele fatality que a Milena. E tem uma colega parecida com a Milena, por causa dos dentes. Sabe? Tem uma gurinha barbosa que eu disse, boa, não sei quem tava, acho que era o Zan, que eu disse, ó, a guria é a Milena, E outro, o Baraka. O Baraka era muito a fuder, o cara com as caras aqui, os golpes dele, os fatality dele. O fatality do Baraka era muito a fuder, quando tu acertava que ele enfiava as garras, assim, o cara ia descendo devagar, assim. Tinha o cenário do Fatality, né? Tinha três cenários, bem lembrado. Aquele que eu lembrei. O do ácido. O do ácido, que era só segurar a fase. Soco fraco, chute fraco e dar socão, né? O socão caía no ácido. Ah, os outros dois. Outro dois, aqueles espinhos no teto. Aqui era muito massa, que tu podia também segurar os mesmos botões e o cara caía. E às vezes o cara caía, saca? Em vez de ficar preso, ele ia escorrendo assim, até cair no chão. E daí tinha a ponte, de Pit 2. Bah, esse... Esse é o melhor. Mortal 2. Nós olhava, né? Que eu sou um cara que conhecia o jogo antes nas revistas e depois jogava. Quando chegou no Flipper, a gente foi olhar. Tava jogando Mortal 2 e olhava, bah, esse de Pit aqui. Aí a gente olhava na revista, na Ação Games especial, né? Olhava lá, que é esse cara com os tomates. O cara tava com os tomates voando ao redor. Aí tava jogando no Flipper, de repente a gente leva o Fatality da Mac e vê que troca a câmera e mostra o cara caindo. Aquela foi a maior emoção da minha pré-adolescência. Bah, tá louco, nós... Sei lá, acho que a gente começou a se chutar, e sei lá, tirar a roupa, foi embora pra casa. Assim. Chamou a tua mãe. Foi coisa, mas chamei minha mãe pra ver. No Flipper de Barbosa, o pessoal não podia ir com menos de 12 anos, porque tinha Mortal Kombat 1 e 2. Flipper era ali onde tinha, não podia entrar. O Flipper era ali onde que tinha o Crepe hoje e outro também teve lá na Alpha Computadores. Ali mesmo, tinha ali. Clássico do The Pit 2, que atrás tinha um cara que era igual do Liu Kang e outro cara, e um cara pegando fogo. Isso eu não sei o que é. O cara pegando fogo. Porque todo mundo dizia que ele era secreto, que tinha clássicas lendas, né? Que tu tinha que não sei o quê e blá blá blá. Mas na verdade era o quê? Um cara levando o Fatality do Liu Kang, né? Mas na verdade, né, aproveitando as lendas, a Midway aproveitou no Mortal Deception, acho que é. Tem um cara que é o Blaze, que é um cara pegando fogo, assim, da cintura pra cima. Que é esse cara aí. Então era ele no Mortal 2. Era ele. Outra coisa do Mortal 2, clássico, fora o cenário. Mas olha, né? não confundo que o The Pit 2, sabe que no fundo, não é a The Pit 1, tá? É, isso aí é a viagem. É isso outra aí, The Pit 2. É outra The Pit 2 do Mortal 2, sabe? É outro... No, é que é no Outer World. Esse The Pit 1 se passa na Terra, então. Todo mundo pensou que a The Pit 1 lá no fundo era do Mortal 1, né? Mas não é. Isso. Os cenários também do Mortal 2 eram muito massa. Tipo aquele The Portal com o portal lá atrás. Ah, muito foder. O melhor que tem o de Chan. A das árvores. Aquele das árvores. Tipo, o cenário fazendo o som na luta. Bah, era muito a foder. Sem falar que o cara jogando, não conhecia o jogo, viu o Smoke lá atrás, você cagava de emoção. Ô, Ninja 6! Ah, ué! Na época, oh, cara, tá bem louco. E quando o cara, sem querer, via a Jade também, ah, Sônia Verde! Que era, no final era a Sônia Verde. E tinha aquele cenário lá em cima, acho que era numa torre, que tinha um monge que ficava vindo de frente pra trás, assim. Isso, que tinha que o céu passando. Tá louco. É tinha que... o The Armory, que tinha as armas. Bah. Lembra que era... Ah, era aquele monge assim... É. Puta merda, tá de jogar o 2 agora. E outra coisa, o The Armory lá, outra lenda do videogame que eu citei no podcast também, que dava pra pegar as armas do cenário. Todo mundo dizia, porque tem que ir lá e fazer um comando, tu pega a arma e dá pra matar o cara na hora, saca? Mito. Mas não, que foi aproveitado no Mortal 4. Pode ser, né? Outra coisa, fuder do Mortal 2, quando tu enfrentava o secreto, tu enfrentava no Goro's Lair, que é o cenário do Ulsa. Ah, é, tu enfrentava no Goro's Lair. Muito a fuder isso. Isso eu não lembrava. É. Só o Noob Saiba tu enfrentava no portal, na fase do portal. Isso. Tá, não, daí no Mortal 2 meteram o Jax, né? Meteram o Jax, que ela tava no 1. Não tinha a Sônia, porque ela tava raptada. Não tinha a Sônia. É, a história que meteram é que ele foi atrás da Sônia. O Reptile agora era selecionável. É, ele ficava invisível, né? Muito bom, o fatality dele de engolir cabeça, baixo traço, ficou fraco. Ele comia até as pernas. Os friendship. Ah, os não, eu não gosto muito. E não é friendship, hein? Friendship, porque ele fala friendship. Ele fala friendship, cara. Ele fala friendship. Mano, eu quero pôr o áudio agora aqui, ó. Tá bom. Friendship. Toma aí, viu? Friendship. Que merda. Tá, e outra coisa, o Babality, né? Porque isso aí eram piadas com o próprio jogo, se tu vai ver, né? Mas era um tri engraçado. Mas eu queria dar fatal, né, cara? Outro Johnny Cage, 3 pra baixo e chute forte. Que tu, no caso, pra tu poder dar os friendship e os Babality, não, tu não podia usar soco na luta, né? Isso não lembro. Só podia usar bloqueio e chute. Ou era tu não podia usar bloqueio, eu não lembro direito. Acho que tu não podia usar bloqueio, faz mais sentido. E aí tu dava 3 pra baixo e chute com o Johnny Cage e ele escrevia lá, to my best fat. E ia pra muito a fuder. E o negócio é transformar em bebê, que eu acho meio idiota, mesmo assim era triste. Servia mais como zoação do amigo. Imagina, tu jogando com um amigo, luta trifoda e tu vence do cara e dá um Babality. Tá louco, né? Geração máxima. Eu tô louco ou é no 2 que dá o Fergality? No 2 do Mega. No 2 do Mega, só. Fergality é tipo a versão anã, não? Não. Fergality é uma piada com um programador, o tal de Fergus. É. E os caras fizeram, é só o Raiden que pode dar esse golpe aí. E aí o cara vira um anão. Um anão com a cabeça desse programador, se eu não me engano. O link está no post? É. E é só uma atiração com um programador. E é meio foda de dar, hein? Tipo a atiração do Toast, que começou no 2, né? Do Dan Ford. Dava socão às vezes e aparecia. Toast! Não tinha um lance que tu tinha que apertar pra baixo e estar quando ele aparecia. Pra enfrentar o Smoke. É isso mesmo. Você tinha que estar naquele cenário da floresta. Da floresta. Quando aparecesse, tu desse um socão. Se tu desse um socão quando ele tava atrás da árvore, era isso, eu acho, né? Eu não lembro. Quando ele aparecesse atrás da árvore, tu desse um socão no outro personagem, tu tinha que apertar pra baixo start, e aí... Here comes a new challenge. Aí tu enfrentava o Gil. Não, mentira. Haja vontade fazer. Pra enfrentar a Jade, tinha que ganhar só com chute. Só com chute fraco, acho até. Só podia usar chute fraco num round e aí tu enfrentava ela. E no Noob Saibot, tu tinha que ganhar 50 lutas. É. No Flipper, né? 30 no Mega, né? Porque os caras do Mega, coitado. Coitado, não tinham tempo pra jogar. Quem? Coitadinho. Não, é até melhor, porque tipo, a versão já, como era pior, que era Super NES, eles botaram um negócio mais fácil, não? Melhor até. Eu vi o Noob Saibot a primeira vez no Mega. Depois fui ver no Super NES. Tu enfrentava o Shao Kahn. E também os final dos dois eram massa. Shao Kahn tinha o martelão, né? É, o martelão. E o Shao Kahn era, falava as coisas. You will die, mortal. Ele era o único que tinha provocações. É, como ele era o chefão, ele não ia falar round one fight. Porque quem falava isso era ele. Era ele, em todo jogo. Então ele chegava assim e começava a luta. You will die, mortal. Todo mundo vai jogar Mortal 2 depois disso aqui. Ah, é clássico demais. E apontava quando o dedo pro personagem. Explodia. E aparecia explodindo assim. Liu Kang is the champion. E os final dos dois eram bons, o 1 eram mais ou menos, assim, e os do 3 era uma merda os final. Toma aí, cara, eu lembro, tu lembra do final do 3? Me diz um final do 3 bom. É, o final do 3 era o personagem lá. É, ele ficava músculo, parado. E aí a salinha do lado. E o do 2 não tinha as imagens. Tinha as imagens do que acontecia. Lá é Street Fighter. O 2 excluiu o Test Your Mind também, os Endurance, Mirror Match, não tinha mais. Era só Kintaro e Shao Kahn. E Shang Tsung era um personagem normal, não era mais nem chefe. Chegamos então ao Mortal 3. Mortal Kombat 3. A do Mortal 3 eu não peguei tanta época. 94, né? Ah, nós, não, 95. Nós pegamos a época do Mortal 3. Mortal 3. Pegamos. 95, fliperamos, depois Super NES, Mega Drive. Eu lembro quando o Frajola ia no Léo jogar e eu me escondia na casa dele, ele chaveava o Super NES dele. É. E eu sempre dava um jeito de chavear pra jogar Mortal 3. Chegava ele em casa, quebrava fora tudo. E tava eu lá jogando bem feliz Mortal 3. Saía correndo e ficava então, lá com a musiquinha tocando. Vocês vão falar do Mortal 3 agora, já que vocês sabem tudo, porque, ó, Mortal 3 tinha quantos personagens? Eu não lembro direito. Tinha bastante. Vários. 18. Tá, vamos começar com a história do Mortal 3. Shao Kahn ficou puto porque perdeu e começou a invadir a Terra. Daí os cenários são todos na Terra, né? Ele fez a fortaleza dele na Terra, né? Tem até a fase, tem aquele negócio vermelho em cima, né? Mas tem umas fases que é... Sim, dentro da fortaleza. O Chamber lá. É dentro da fortaleza. É a fase que mais parece, assim, em outro mundo, é dentro da fortaleza dele. Pois é. Fases clássicas, né? Na rua, o metrô. Bah, muito legal. Socão no metrô, ah, ia pra rua. Foder, né, claro, o metrô era massa. Socão no metrô ia pra... Não, isso mudou o Mortal 3, né? Eles queriam deixar o jogo com aspecto moderno. E tinha robô, era na Terra, tinha bem mais coisa moderna. Eu gostava assim, dos né? cenários. Sim, né? Isso. Sim, ele dava um gancho debaixo lá. Porque tu ouve, não, as músicas do 1 e do 2 é meio aquele negócio meio chinês, aquela coisa mais antiga, sabe? Mais de mais de luta. Luta. E no 3 é umas batidas mais técnicas. É, daí tu, tentaram melhorar. Na época do Killer, né? E o Killer era só técnico. Pois é, bem lembrado isso, cara. Isso na época do Killer. Mortal Kombat começou os combos, olha aí, melhora. Faz o metrô, tinha o Fatality, dava um socão e caía no metrô e passava por troca de cenário. Atrás do metrô explicava o lance do Ed Boon e do Tobias, né? Isso. No ao contrário, clássico, pichação massa. E daí começou esse lance troca cenários, né? Às vezes tu dava o socão e tu pulava o cenário. Outra coisa, cenário do 3. Esse não tinha no Super NES, mas tinha no Flipper o cemitério. Cemitério, que tinha nas lápides os programadores. Isso. E o Cage, Johnny Cage. Daí tu já sabia, no Mortal 2 ele morreu por causa que ele tentou salvar a Sony. Bah, o The Pit 3 era muito a fuder. Que ficava girando, tu lembra? Sim, que ficava no socão e ficava girando embaixo daqueles negócios. Ah, desmanchava com ele. E o cara caiu lá... Explodia, é muita fudeza. Aquele lance. Cenário que o cara caía de uma torre de madeira, ele é do Ultimate? Do 3, né? 3. Aquele relógio, a torre do relógio que falava. Que o cara fica caindo quebrando mão de madeira. Troc, troc, troc, troc. É, daí que... No 3, né? No 3. Personagens do 3, né, que foram inseridos no 3. Niftolong, né? Amigo Jerônimo, né, que eu lembro no Flipper, ele falava... Niftolong, cara. Jerônimo falava, nós dizia, G, é Night Wolf, é em inglês. Não. E ele insistia em falar Niftolong. G, pode ficar brabo comigo. Como é que é? Fala, Niftolong. Cara, lobo. Dizia o Night Wolf. Tá, tinha aqui o Cabal de novo. Cabal, trimar. Muito a fuder. Striker, meu colega. Cara, você tem que ver o cara, ele é igual. Eu já falei que vou tirar uma foto. Ele tem aquele boné preto. Aquela. Tá sempre com aquele boné preto, aquela cara gorda de cu dele, assim. Inclusive, o Striker deve ter feito participação tropa de elite. É, e no X-Men 3 também. O Cyrex, o Sector, que são os robôs. Os robôs. O Smoker, o que eram massa, né? O Cyrex. Eu não lembro a história dos robôs, alguém de vocês. Ah, eu sei que o Cyrex é um ex ninja Lin Kuei. Do Lin Kuei, também. O Sector foi programado pra matar não sei quem. E olha só, na época o pessoal chamava de ketchup e mostarda os dois. Puta, velho. Sim, eles não pegaram essa época? Porque um era o ketchup e outro o mostarda. Quem era a maionese, então? O Smoke, né, mano? O Smoke era o sal. O Smoke era o cigarrinho, os caras. Certo, aqui. O Jax com os braços biônicos, o mais ridículo do jogo. O Jax com os braços biônicos, imagina pra gurizada de 15 anos. Gotcha! O Jax vai ter braço biônico. Boa. Tu via no jogo, tu só fazia... Que tu gastava seu tempo cagando. E ele ficava gigante no Fatal. É, criança. Ah, uma pesada! Não, os Fatality é um caso à parte, vamos comentar depois. Isso aí foi homenagem aos Chapolin Colorado. Só que tem um ano de diminuir e mudou, é de aumentar no caso. O Animality eu achava legal. Ah, eu achava já não, tu esquerda. O Animality, eu acho legal, mas eu acho uma merda. Porque assim, ó, tu tem que dar o Mercy. Não, como assim legal? Como é que você dava o Mercy? Três pra baixo e Room. É, e é acho que é uma coisa assim. Só que assim, ó, tu tinha que... Pra dar o Mercy, tu tinha que estar no terceiro round. Ou seja, tu tinha que perder terceiro round. Dar o Mercy, matar de novo o cara. Que o cara, se e dar o Animality. Vida, o cara podia te matar, né? Tava uma magia assim. Mercy é piedade, e né? E aí dá o... Piedade. É, como Mercy piedade. É piedade. Sim, Mercy. Mercy é piedade. Tá, mas no jogo aparecia piedade. Então... A cidade lá, piedade. Piedade. Piedade, vou ter piedade. O pior era o cara dava isso aí e o outro ia matava ele. Sim, isso acontecia seguido. E aí tu ia lá e podia dar um animal, né? Sim. Que tinha de alguns era muito ridículo e alguns era muito a fuder. O do Liu Kang nada mais era que o Fatality dragão. Dele do 2, né? Só que piorado. Era muito colorido, era tudo piorado. Do 2 tu vê aquele dragão bonito. O cara parecia assim, um neon. Um virava uma vespa, outro virava... A vespa... Batendo. Tinha um que virava um morcego, né? Não, eu sei que. Cobra. O Striker virava um Tiranossauro Rex. Tinha um que virava uma gazela e dava um chutão. Ah, que coisa. Não, era. O Cabal virava um rinoceronte. E era um rinoceronte magro, era muito bizarro, sabe? A Sônia virava uma águia que era massa, que ela pegava o cara, levantava assim, levava assim. Aí só caía as coisas. Esse era massa. Mas tinha os outros. Barão. O Smoke virava um touro. Ele ia correndo e dava uma chifrada. Cara, não, sério. A Sônia virar uma águia, tudo bem. O Liu Kang, um dragão, tudo mas bem. Mas o robô virar um touro é demais. Mas o Smoke virar um touro é demais, cara. É, tá cigarrinho em robô virar um touro. Que o Sarex virava fumaça. O Sarex virava um bicho tosco também. Não. Eu sempre que tu gosta. Eu sempre que tu gosta. Barão. Eu sempre que tu gosta do Mortal tubarão. 3. Hã? Eu sempre que tu gosta do Mortal 3. Hã? Porque tem aquele golpe do Sarex que tu fica apelando, né? Ah, eu sei. O Sector é o bicho mais apelão de todos, né? Tem o míssil que persegue e aquele golpe que vai por baixo. Por baixo. O míssil que persegue e aquele golpe vai por baixo. Não, então, primeiro tu dava um chute por cima e depois dava por baixo. Tu dava três golpes ali e sem defesa. Esses combos eram bons. O Cabal também, tu dava uma voadora, girava o cara, dava aquele combo fudido, dava um socão, dava poder. Agora eu lembrei uma coisa. Que personagem é o Shang Tsung, que é um Fatality, que vira o Raiden? O Night Wolf. Night Wolf. O friendship dele, ele vira o Raiden e cai uma máquina do Mortal 2. É. Eu não lembrava disso. Sim. É que... Outra coisa, os animais. É, o Cyrex virava um tubarão, o Sector virava uma coisa bizarra também. Escorpião não. O escorpião é a Shiva. Isso. Tipo, a Shiva virava a escorpião, velho. Falando dos personagens, a Shiva, né? Todo mundo esperava, ah, tem que ter um personagem selecionável, tipo, Kintaro ou Goro, porque botaram até então não existia o Trilogy, né? Então ninguém tinha conseguido jogar. Botaram a Shiva, que era uma naba. Não sei se alguém jogava. Não, eu jogava com a Shiva. Eu não era jogava uma merda. Agora eu vou falar um podreiro. Sabe, uma vez me tiravam que a Sindel era minha esposa. Por causa da minha voz, saca? Ah, que ela gritava. Mas olha ali, cara. Ah, ela gritava e aproximava o personagem. A história... Eu sei que a história do 3 tem a ver com a Sindel também, que o Shao Kahn revive a Sindel. A mulher do Shao Kahn, sabe? Aí dizia assim, ô Lanzoni, essa é tua esposa, porque... Escuta ela. Também era uma personagem muito nada a ver, eu não gostava. Ah, tipo, eu gostava da Sindel. Não, os cabelos, ela ficava eu achava teria fuder. O Night Wolf era massa, mas tipo a Sindel não, a Shiva também era Sindel nada. Sindel Amy Winehouse. É. Bah, pois é. Uhum. Nossa, assim, o pior jogador de todos é o Striker. Cabelo, né? O jogador não. Mais odiado era o Striker. Até Striker, hoje é o sabe mais jogar com ele, ele é muito foda. Ele é foda, sim. Sua e ele tinha aquele frente e trás e soco fraco que ele dava a rasteira. Esse era um golpe, aqueles clássicos que ninguém usava, sabe? Então quando tu usava isso aí, tipo, os caras não estavam preparados. Que nem o Cabal, dava aquela corrida rápida e fazia teia. Girava e teia que girava, cara. Ele girando rápido. O cara girando rápido. O cara girando, ele passa rápido e o cara fica girando. Até hoje tu pensou que fosse uma teia? Sim. A teia do Cabal. A nova essa nova frase. Nova frase. Depois de Pantanal, a teia do Cabal. Outra coisa, aliás, comentando o Mortal 3, o Mortal 2 era muito mais realista. O 3 tinha essas viagens loucas, Cabal ali, com o cara girando. Sim, parecia uma teia, um casulo, sei lá o quê. É que parecia um casulo, é verdade. Não. E outra, depois ele dava um tiro com a máscara, tchum, e e tinha os cajadinhos dele. E o fatality clássico do Cabal, que ele tirava a máscara e assustava o cara, que a alma saía correndo. Muito a fuder, esse fatality era mano. Mas o tri era da Sindel, que ela dava aquele berro lá e descascava a pele. Bah, e a Shiva, mais a fuder. A Shiva também descascava a pele. Pegava, ah, é, pegava isso, é trivial. Sim, enrolava os cabelos e apertava, e voava um monte de osso. É. Duas cabeças, 500 fêmeas. Mas o fatal, o melhor fatal de todos é o de Smoke, né? Convenhamos. Sim, sim. Ele larga um monte de bomba. No Super NES ele era em cima, cima, atrás, baixo. Botava um monte de bombinha. Ele só via o planeta Terra lá no fundo. O cara pensou por quê? Smoke Wings, né? Acabou? Daí acabou todo o jogo. Acabou tudo. Acabou tudo. Por isso não dá pra dar fatal no chefão, né? Tá, o Motaro, vamos falar o Motaro. O Motaro, né? Todo mundo. É impossível matar aquele cara, vai se fuder. É verdade, é muito foda. Então o míssil do Sector um centauro. Ah, é, né? Bah, era o muito único, foda. O único magia, né? Que ele. Como os outros as levavam magia, né? Mas o único que magia que ele levava era o tiro do Jax, saca? O míssil que o Jax dava. Só que tinha que ser de perto, e ele leva. Isso eu sei que é uma manha. Ah. Mas pra vencer o Motaro é muito foda, o cara não cai. O cara fica se teletransportando. O cara dá aqueles coices de merda. E ele é trigrandão. O socão dele tira muito energia. Dá um energia. Tiro com o rabo ainda por cima. É. E ele não cai, né? Ele só fica a sentado. Ele dele só que pega toda a tela. Vai tomar no cu, o Motaro, filho da puta. Eu queria dar um atalho. E ele é grandão, né? Eu só conseguia matar ele dando chute ele alto. Ele meio que provoca, né? Ele meio que galopa, faz um troço. Só Motaro foi odiado por muitos jogadores. E quando ele te pressiona na parede, então... Ele fica te enchendo de soco. Ele fica dando coice. Cai, tu tá quase caindo, te dá um soco de novo, te dá a rabada. Ah, tá louco. Com certeza, uma das maiores coisas que ele repetiu no... Entrou nos meus ouvidos, repetindo, foi Motaro Wins. Com certeza, cara. Bah, o Shao Kahn também era foda dele. Eu tinha os códigos do Mortal 3, né? Pra pôr 30 créditos. Sem aquilo lá, não conseguia virar. Ou tirava defesa. Se eu tirava a defesa, eu conseguia matar ele fácil. Outra coisa do Mortal 3, que é pior que o 2. No 2, quando tu era bom, tu conseguia vencer da máquina tranquilo, né? Tu tinha que ser um jogador bom. No 3, cara, mesmo tu sendo bom, a máquina te quebrava, pau. Ela tu botava no Very Easy, ela te quebrava, pau. Era run, socão, combo e... apelação. Bom, tanto que o Chico, certo? O Chico era muito foda no 3, né? Tipo, explodia tudo. E mesmo assim ele apanhava da máquina sempre, cara. O Chico devia estar aqui hoje. Luta o Chico. Luta o Chico. Outra coisa do 3, né? Clássico, os bugs, né? Os bugs do 3 são os demais, né? Os fatality louco. O Cazulo, Eu lembro um clássico bug que dava no 3 seguido no de Super NES. Mas só dava se tu botava os códigos. Quando tu dava o socão, que trocava de cenário, às vezes dava um bug e ficava o cenário girando atrás, assim, e o jogo congelado. Não sei se dava pra vocês isso aí também. Nunca vi isso. Não lembro também. Tu, sabe quando dava o socão que trocava o cenário? Ih, quer difamar o jogo? Não. Não, pera aí. Tipo, o cenário ficava trocando o tempo todo, assim, e o jogo trancava e tu não tinha que... Não, a tua fita é pirata. Isso. É, minha filha é pirata, clássico. Nunca vi. Alguém viu o fita original? Eu vi. Outra coisa clássica do 3 era o Fatality. Dava o Fatality no cara e o cara tava do outro lado da tela, sabe? Tem vários, assim... Tinha o Fatality que tu apertava um botão e dava. Esse era só com código. Sim, tu dava um botão só. Ele tava lá no fundo e ele aparecia aqui. Isso. E não, e sem falar que o Fatality no 3... O 1 tinha muito pouco tempo de fatality, lembrem? Que era mal e mal, assim, se tu errava no comando, 3 não deu. Tinha nada. No 2 não, tinha até duas chances. No 3 não, tu tinha que já dar o último golpe no cara já dando fatality, senão tu não conseguia. É o tempo. Aí se tu dava com um botão, aí era clássico. Aí por causa desses bugs, dessas coisas, o 3 foi feito na pressa. Foi feito na pressa, fizeram o Ultimate. Tiveram que melhorar, né? Como se fosse um Super Street Fighter do Mortal, né? Só que não tem muita diferença, não. Só tá. Botaram mais personagens. Diminuíram os buffs, colocaram Ermac, a Jade, o Rain, né? O S do Trilogy. Não, o Raiden é... O Rain. Verdade, é só na versão do Super, né? O Scorpion, Reptile, o Sub-Zero clássico. E o Sub-Zero, a história dele é que é o irmão dele, por isso que ele tá sem a máscara no 3. Sim, é. O do 1 morreu, que na verdade, opa, na história dos outros Mortal, o Noob Saibot é o Sub-Zero do 1. E aí o 3, o Ultimate, tinha vários códigos a mais, Enfim, o boom do 3 que eu senti foi pelo menos no Ultimate. Ultimate, sim, começou. Que saiu no Super NES, no Mega, que as versões eram muito boas, as do Mega e do Super NES, né? O do Mega, apesar de, se tu comparar com as limitações do 2 que tinha no Mega e tal, o Ultimate era praticamente igual. O Ultimate saiu pra tudo, saiu pra Saturno, Play. O Ultimate foi boom mesmo, né? Isso foi em 96, por aí, né? Até o Didi verdadeiro viciado no Ultimate. Sim, eu não conheço alguém que não tenha jogado. E o Ultimate tinha o quê? Uma das coisas que eu acho mais a fuder do Mortal, mas só os viciados conseguiam. Brutality. Ah, esse era foda. Começou no Ultimate, né? Era muito botão, cara. Era soco, chute, bloqueio, soco, chute, bloqueio, bloqueio, bloqueio, soco, chute, bloqueio. Mas tinha que dar o Mercy, né? Ou não? Não. Era só detonar o cara na porrada ali mesmo. O mais fácil era o do Kung Lao, que era só tu seguir a ordem dos botões, né? Soco forte, soco fraco, chute fraco. Chute forte e bloqueio, assim, né? O do resto dos outros tinha que ser muito viciado. E eu sabia de quase todos. Eu já consegui fazer uma falha no meio do Brutality quando anda a música tananã, e eu erro, saca? E aí para por aí. Não, mas isso é normal. É normal? É normal? Se o cara erra, assim, acontece. O Ultimate, apesar de ser uma melhoria do 3, tinha muito bug também. As versões de Super NES e Mega tinham 3 vezes mais que a do 3. É, porque a do Flipper não. A do Flipper não. E a de Saturno, né? Que é o clássico explodir, 3 cabeças no chão. É, tinha bastante osso. Aparecer Fatality. Mas as fases tinham umas fases legais. Tu lembra aquela fase que tinha um deserto e alguém caindo? Era o Cyrax. Cyrax, né? É. Isso aí. Opa, se eu não me engano. No 3 de Flipper tem esse cenário. Tem. Isso foi aparecer no Ultimate. Eu acho que sim. É? Ultimate tem os mesmos cenários, acho que tem alguma coisa a mais. Tem mais, né? Tem aquele o do Scorpion, que é muito a fuder. Que também tinha o Pit Fatality do Scorpion, né? Que tu jogava lá dentro e tal. Ah, é verdade. Ah, que tem as... Que era no filme. Um monte de caveira, né? Tem vários cenários legais no Ultimate. Assim. Tem o Fatality do Scorpion, né? Que ele leva o personagem... Bah, é verdade! Tinha o Fatality do Scorpion que aparecia que mil Scorpions e quebravam o cara a pau. É, isso. Tinha um outro que ele levava no cenário e o cara pegava fogo. Eu, pelo menos quando joguei o 3, senti alta saudade dos ninjas. Ah, não tem mais os ninjas, mas tinha uns robôs, então tudo bem, né? Mas aí... E então eu vou falar a história do Scorpion, porque depois do Ultimate, tá, veio o Trilogy. A gente não precisa falar muito do Trilogy. O Trilogy, na verdade, é... O Trilogy, na verdade, é o Ultimate, com mais personagens. A reunião do personagem 1 e do 2. E o Aggressor, né? Aquela barrinha da Aggressor. Que é uma viagem total. Que é muito viagem, eu achei. É, só fica rápido. Daí tu podia escolher o Raiden no Mortal 1, do Mortal 2, o Sub-Zero do Mortal 1, do Mortal 2. É, o único personagem que só tinha no trilho já era o Camaleon, que era um ninja que se transformava em todos aleatoriamente. Então assim, tu escolhia, tu não podia escolher. Fazer. Que nem o Sex Sub, só se transformava. Daí, então, voltando a um jogo que ninguém gosta. Mas esse passa 3 anos antes do Mortal Kombat 1. Eu adoro esse jogo. O Mythologies of Sub-Zero. Clássico. Eu lembro que eu via nas revistas. Não, cara, como não? Eu via nas revistas esse jogo, eu chorava. Eu imagina jogar um Adventure do Sub-Zero. Que aí explicam muitas histórias. Explica a história do 4. A introdução do 4. Se passa antes do Mortal 1. Mas a história é que o Quan Chi contrata o Sub-Zero e o Scorpion pra pegar um amuleto. É que a história é boa do jogo, a história é perfeita. Só que a jogabilidade, meu filho. É um cocô. Porque a jogabilidade é. Pensa, botaram o Mortal 1, 2 ou 3. Na jogabilidade era um jogo de luta, tipo Street Fighter. De combate de rua, Final Fight. Daí quando vi um cara por trás, você não podia se virar pra matar nele, né? Tinha que apertar o botão. Tinha que apertar o botão pro cara se virar e meter porrada. Porque era a jogabilidade do Mortal, sabe? É 1 contra 1. Não é 1 contra 3, né? E ficava difícil. Esse jogo saiu fora pra... com a viagem que o cenário te esmagava, assim. Era muito. Ah, era muito foda, é. Jogo de NES, não, né, cara? Quem tava acostumado a jogar os Mortal achava trimassa. Achava tri, eu achava. Mas quem. É, eu joguei tripouco, achei trimassa. Mas quem não tem nada a ver com a história e vai jogar, acha uma merda. Eu não gostei, gente. É, e a história é assim, continuando. Tá, enfim, a história, continuando. Que é o Quan Chi contrata o Sub-Zero e o Scorpion pra conseguir o amuleto. Não, conseguir um mapa dos amuletos, dos elementos, pra ir pra Netherrealm, que não é nem o Outer World, nem a Terra. É tipo o inferno, que tem o Shinnok lá. Daí, na primeira fase, vocês lembram? Vocês jogaram o jogo, sim, né? A primeira fase. Tu enfrenta o Scorpion. Aham. Daí, pela história, tu tem que matar o Scorpion. Foi ali que começou a rixa deles. Sim. Daí, daí que ele foi pro inferno, daí começa. Daí tá, no fim da história, basicamente é isso. O Sub-Zero faz merda, consegue o amuleto, e quando ele vai entregar pro Shang Tsung, o Raiden chega e fala, não, pera aí, cara, tu não pode fazer isso, tu vai reviver o Shinnok, e o Shinnok vai causar caos no mundo inteiro. Daí no final, o Sub-Zero tá no lado do mal, tu joga no lado do mal quase todo jogo. Daí no final, tu tem que recuperar a merda que tu fez. E tu mata o Kunshi, mata não, tu detona com o Kunshi, pega o amuleto de volta, entrega pro Raiden e acaba o jogo. Sim. Só que no final do jogo, se tu virou, tu deve lembrar disso. É um cara contrata o Sub-Zero pra entrar no torneio do Mortal Kombat 1. Exato. E pagam ele muita grana. E na verdade esse cara é o Shinnok, porque ele tem que matar o Shao Kahn e o Shang Tsung pra conseguir retornar ao Outer World. É verdade. Alta grana, pô. Alta grana. Tá, esse jogo ninguém gosta, né? Eu gosto. Eu lembro que esse jogo tinha só pra Play 1 e 64. Ah, o meu do 64 era terrível, porque o controle já era foda. Não tinha animação legal, que é o que importava no jogo. Eu lembro que tinha umas diferenças loucas, assim, né? Bom, o gráfico eu achei era melhor. Não, tinha. Isso que eu ia falar. O do Play era muito melhor porque tinha cenas e tal. Que era filmado, não era CG. Era filmado. É filmado, filmado. E o do 64 não tinha isso, mas o 64 tinha uma outra coisa. Não lembro o que era que tinha no 64. Off no final. Que making off do jogo. E o negócio do 64, eu não lembro o que, que era. Ah, e no jogo, olha só, do Mortal, do Play 1 tinha o trailer do Mortal 4, né? Vocês isso, lembram? É verdade. Do 64 não tinha isso. Do Play 1 tu ia nas opções e tinha trailer do Mortal 4. E era do arcade. Daí. Era do arcade, os caras, Mortal 4, né? 3D. O primeiro em 3D. Peraí, tinha quem? O tio Fujin, o Quan Chi. O famoso tio Fujin, o Quan Chi, tinha citações ao Shinnok, não sei se ele aparece, mas acho que sim. Acho que não aparece. O que? O Shinnok não aparece, não, né? Não aparece. Aparece um outro mestre do Kunshi lá, um chupa-pau dele. Não, tinha o Jarek, se eu não me engano. Não lembro, cara. Eu acho que tinha um monte desses personagens. Tinha um monte de personagem novo. O Raijin, que não acabou não virando personagem. Tá, enfim, daí o Mortal 4 começou. Olha, eu gosto mais dos personagens do Mortal 4 do que os do Mortal 5. Não sei porquê. Eu também. Bom, pra começar, 3D, não tinha mais Friendship, Fabality, ou tinha, não, né? Não, só tinha Fatality. Só tinha Fatality. Viu? Tinha as armas, né? Tinha os combos. As músicas eram na época todo mundo. Com técnica, na época todo mundo ficou meio com o pé atrás. Porque era o primeiro em 3D, mas o jogo em 3D tava fudendo na época. Aí todo mundo, porque não vai ser digitalizado, não vai ter graça. E disseram, mas vai ter armas. Pronto, né? Todo mundo saiu com as calças marrom. E foi de emoção. Eu gostei. Foi eu também gostei muito. Eu jogo até hoje. Não, era o 4 que te juntava uma pedra, né? Isso, tem os pedrão no cenário. Dá pra baixo e run. Personagens eram os novos que eu lembro. Jarek, a Tânia. Fujin. Quem mais? Tânia era amarela, né? O Shinnok era chefe. Kunshi. Não, vamos ser sinceros. O Kai. O Johnny Cage retorna. Que vamos ser sinceros, né? Que o Fujin, não é o Fujin, é o Shinnok, é um péssimo chefão. Eu acho, pelo menos. Comparado com o Shang Tsung do 1, que era um veinho, que na época era trimaça, né? O Shao Kahn do 2 e do 3. Era muito foda, o Botaro, o Kintaro, etc. E o Shinnok era um cara normal, tipo, ali, um velho com um chapéu engraçado. Era Diabolim. Sem falar a volta do Goro no 4, né? Que era trimaça. Parecia Diabolim com aquelas abas. Controlável, né? É, o Goro sim. Tinha aquele outro personagem que eu achava muito a foder, que era um chefão. Assim falar que outra coisa do Mortal 4, né? Era muito a fuder as armas, cada um tinha sua própria arma, mas tipo, o engraçado é que eles tiravam da bunda, né? Que isso aí, assim, né? Tiravam da bunda, assim, alto martelão, né? É que nem o Batman. De onde você tirou o escudo? É lógico que eu tirei do meu cu. Podia ser mais da onda. As armas, os marretão, né? Não, as armas eram muito mas a fuder. Era fuder, e tipo, muito a fuder, além de cada um ter as suas armas, que eram. Já tinha em outros jogos, o claro. Melhor, cada um tinha o seu final. E o final era tribala. Alguns interligavam os outros. Só que a dublagem. Nem tudo são flores, né? Outra coisa, o 4 marcou a volta do Raiden, do Johnny Cage. Como é que o Johnny Cage voltou? A história do 4. Pois é, como é que o Johnny Cage voltou? Ah, isso aí eu não sei, cara. Não deram um Fênix pra ele, né? Não sei porque o Johnny Cage voltou. Revive. Quem souber, manda um e-mail, procure. Outra coisa do 4. Esses personagens novos, que eram até legais, assim, né? O Fujin era massa, que era... Como o Raiden era o deus do trovão, o Fujin era o deus do vento, né? É, muito fuder esse cara. Que ele tava no Mythologies of Sub-Zero. Ele era um dos protetores do elemento lá do amuleto. Tinha a Tânia, a Milena... Não, a Milena não tinha. A Milena não tinha, aí que tá. Tem mulher aqui, tinha a Tânia. A Tânia e a Sônia. A Jade também tinha. Ah, é, a Jade também tinha, acho. Não. Se não é nesse, era no... Mortal no 5, no Gold que tinha a Millennium. Não, no Gold tinha o barato. No caso o seguinte, o 4, pra... o 4 de Flipper não tinha. Olha só, não, o 4 foi o último a sair nos Flipper. Isso. Depois não saiu mais Mortal Kombat no Flipper. Sério? Foi o último, sim. Não, os novos não saíram. Não saíram, só pra videogame. Outra coisa, a Kitana em decadência, era pra ter, pois é. Era pra ter no 4. Então, assim, no 64, a versão do 64, dava pra tu escolher a Kitana via Game Shark. Não tinha no jogo, só por Game Shark. E se tu usava o mesmo código no do Play 1, tu podia jogar com a Kitana, mas não com ela, só com os golpes dela. É muito bizarro, assim, era um personagem invisível. Tem no post o vídeo aí. Mas ela tava no jogo, na história, lembrem? Que ela falava com o Liu Kang e tal. E o bom do 4 é que os personagens são magrinhos. Dá pra entender que eles são normais, né? Sim. Tem os dos outros, né? É. E o do Mortal 5, eles eram carnaval só, eles eram mais gordos. Que um gordão. Era triforte, né? O Sub-Zero. É, não, esse aí é no depois. Não, mas tu vê o Deadly Alliance, né? Que a história do Deadly Alliance é que o Shinnok perdeu no 4. Legal a história, não. Mais uma coisa do 4? Isto. Mais uma coisa do 4. Essa época que todos nós vivemos, aqui quem não viveu é gay. quando falaram que ia surgir o Dreamcast, tá louco, né? Era o melhor videogame do mundo. Todo mundo acogava no IP. E aí já tinha o 4, que era a maior emoção. O jogo era muito a fuder, usar arma, tudo. E daí? E aí disseram que vai sair o 4 pra Dreamcast, mas não vai ser normal, vai ser o Gold. Todo mundo se cagou. Vai ter os gráficos melhores e vai ter o Baraka. Vai ter a Milena. E vai ter, não lembro quem. Tinha os personagens a mais. Tinha o Cyrax. O Cyrax. Bah, e era muito a fuder. Eu também não joguei, mas lembro que eu vi os vídeos, era muito a fuder. Assim, tinha, acho que era 5 personagens, acho que tinha mais 2 aí. Ah, outra coisa do 4, os fatalities de cenário eram muito massa, vocês lembram? Os fatalities de cenário, tipo do ventilador, o cara não só dava um socão. O cara agarrava, o cara ficava girando e largava, ele entrava no ventilador. Tinha o Cybots, tinha no 4 de secreto também. Tinha, né? no The Dreamcast só. Agora, indo pro Mortal 5. O 5 introduziu aquele sistema de lutas. Duas lutas. Né? O massa do 5, né? Eu não peguei a época, já foi a época que eu parei de acompanhar e tal. O 5 nós jogamos muito. A gente jogou, mas a gente pegaram meu emprestado. A gente jogou porque tava lá, sabe? É, mas foi lançamento, né? É lançamento. O 5 tinha o que de massa? O lance de trocar o estilo de luta, e era estilo mesmo. Tipo, ele mudava a forma dele. E apareceu o nome embaixo, o cara deixa tocando e tal. Isso eu não gostei. E outra coisa de trocar a arma, né? Cada um tinha... Tu só apertava o botão, trocava o estilo e a arma, sabe? Eram 3 estilos. O jogador podia ser 3 estilos diferentes. Ele deixava cair a arma no chão, né? Uh-huh. E o outro podia pegar. No 5 é que a jogabilidade ficou meio pesada, né? Tava ficou meio lento. Travado. É, totalmente diferente, né? Bom, não daí, pulava, em diante, né? Daí em diante, não pulava, né? Muito. Não pulava. Tu apertava pra cima, tu não pulava. Tu trocava de lado. Pra baixo, tu não abaixava. Tá, mas no 4 não era assim também? Não, só que era... No 4 era rapidão o negócio. No 4 eu pulava. Não, tu pulava. É rapidão, sim. Mas tu pulava, tu ia bem mais rápido. Era muito. E no 5 eles são bem mais lentos, também mais pesados. O 5 puxou pelo Tekken. É, foi mais pro lado dos jogos. O Tekken é mais rápido. Mas eu acho que foi bastante tempo do 5 pro 4. Tipo... Ah, os gráficos eram fudeus. Era muito sangue no jogo, né? Era muito sangue. Aí já tava tão normal que era, se acostumou. Cravava já. A espada, ficava cravada. Alto sangue. Ah, ele ficava duas facas na perna e ficava sangrando. Isso, ficava o tempo vital. Todo. Tá, no 5 tinha e cada coisas? Um tinha um fatality só, se não me engano. Só fatality. 4. Só um fatality e um fatality de cenário. E no 5, daí cada um tinha mais. Mas tinha babate, friendship, não. Alguma coisa no 5? Só dois fatality. A única besteira que eles fizeram depois, que não é... Eu não acho besteira, achei até trio. Harakiri. Não. No 6. No 6 tem isso? Tem o Harakiri. Tipo, suicida. Tu me ganhou de mim e tu tá tentando dar o fatality. Se eu der o comando, eu me suicido. Tu não consegue dar o fatality. No 6. Que massa. É, no 6. Enfim. Não, o 5, muito massa. É uma decepção, né? O 5, eu achei trimassa. Tinha, até a jogabilidade era diferente. Não parecia mortal, né? Não parecia mortal. Não parecia mortal. Mas era massa, pô. Eu preferia o 5 do que Tekken. Mas olha só, tu lembra aquele modo que tinha tudo aquilo secreto, as tumbas? Quando? Nós queria abrir tudo, eu e o Júlio. Sim, nós ficava, nós queimamos o Play 2 do Shumi. Do Shumi de tanto jogar, lembra? Porque era em CD aquilo lá, né? Era em CD, sim, vocês mesmo. Pegaram o meu. Era em CD. E aí a gente queimou a fonte de tanto jogar. Tá bom. Sim. Nossa, porque tinha 60 tumbas, eu acho, né? Não. Eu tenho... Não, um monte, bem mais. Eu tenho um número aqui, eu vou abrir. É que tinha umas que tinha foto, tinha curiosidade, tinha... Ah, tinha muita coisa. Tinha personagem, tinha final. Personagem era uma fortuna, coisa. Né? E nós queríamos abrir todos. Nós queríamos abrir todos, tu tava lá um mil moedas, coins com gato. Mas pede pro Shumi, pro Fuca. Nós ficamos malucos? Sim. E nós vimos aquilo, mas vamos abrir tudo. Esse aqui é de mil, vamos lá abrir. Era uma roupa nova. A história do 5 eu não sei direito. Eu sei que parece que o Shinnok e o Quan Chi se fuderam. Não. A história dos cinco, eu tentei acompanhar ali, ali, mas não é muito animadora. Não é legal, assim, comparado com os outros. Não, é meio viagem, né? Parece que eles foram atrás de um dragão que tinha poderes e tal. Tá aí, o seis, muda o quê? Eu sei que o seis tinha o Ermac com história no fundo. Isso. O Noob Saibot a gente descobriu que é o Sub-Zero. Era só lenda, mas a gente descobriu. É, o seis, na verdade, ele era eu acho que ele era quase o ultimate dos cinco, sabe? Mas tipo, ele tinha o dobro de personagem... Ele tinha um monte de coisa, os bugs tinham mudado, fatality cada um tinha mais, tinha o Harakiri, os cenários tinham podia mais. Podia dar fatality. Não, fatality. Sim, tu podia dar fatality em chefe. No 4 já tinha isso aí. No 5 acho que já tinha isso aí. No 4 já tinha, no Shinnok tu podia dar fatality. O 6 tinha vários caras, o Baraka. Tinha vários. Ninguém jogou o 6, saco? Do Deception. Não, eu joguei pouquinho, mas tem uns personagens muito nada a ver, tipo o Borracho. Ah, é o Borracho? Eu sou Borracho, sim. Nada a ver, sim, o nome é Borracho, Chuco. Que ele vomitava. Tinha aquele né? cara que tinha as moscas ao redor, vocês estão ligados? Tinha os personagens muito do Naruto. E o 6, tipo, não tinha muita novidade, que a gente não acompanhou mais, né? Porque já tava saturado, né? Mas é quase igual do 5 com quanto tem coisa a mais, pelo que eu sei. Aí tem o modo Conquest. Ah, lembrei, vocês. Tem aquele Mario Kart do Mortal Kombat. Ah, que? Sim. Era o Motor Kombat. Isso mesmo. Eu não sei disso. Vamos ter que se juntar e jogar. Como é que é isso? Eu não sei, explique. Tem modo de Mario Kart, né? É tipo um Mario Kart, só que do Mortal. Imagina a musiquinha lá, tu dirigindo o Goro. Casco vermelho. Só que eu não joguei, eu não sei como é que é. E tem o Puzzle Combat daí, que esse Puzzle Combat é que nem o Super Puzzle Fighter do Street Fighter. Igual, não, cara, mas os caras não deviam abacalhar assim, né? É um jogo de luta, terror e sangue. Não deviam abacalhar. Imagina, Motor Combat, tu vai ultrapassar o cara, passa por cima e explode o cara. Não, isso aí não tem. Ele foi o primeiro mortal pra poder jogar online. Se não me engano, foi o primeiro jogo de luta online, né? Pode ser. Special Forces, o pior jogo de todos os tempos da saga. Não consegui jogar isso. Vai muito é o de Play 1? É o de Play 1. Jax. É, o Jax e com a... Ah, tá bom. É o Jax e a Sônia, né? Sim, só tentando... Assim, eu vou falar por mim. Quem viu aquele jogo, eu lembro que eu vi na Ação Games sair por 99, por aí. Todo mundo pensou, bah, é o Mythologies. Tipo, o Mythologies. Melhorado. Eu queria foder. Pensa, o Jax é um quadradinho... Em cima de um quadradão. Pô, box do Atari, né? Tu bate os caras, ridículo. Não. Quebra de polígono, nem se fala, né? Qualquer jogo de produtora barata faz gráfico melhor do que no Play 1, né? Só o fato da visão ser de cima, cara, é o box do Atari, que nem o Six falou. É o box do Atari, é igual, tu vê os braços. Os braços, cara. Cara, vai tomar no cu, tinha Mortal 4 na época, né? Faz então um Mythology, só que igual do Mortal 4. Pronto. 96, não? 90. Mas a história 97, já. A história já. O gráfico bom do 4 e fizeram aquela merda em 99. Mas é que a história já não animava. Quem é que tá afim de saber do Jax da Sony, do Striker? Quero saber de ninja, Linquei, poder, sangue, não? O Jax trabalhando pra não, polícia. Bombadão. Esse aí é jogo. Pra bombadão, pra é gay. Academia. É gay. É gay. Tá daí, um jogo bom desses aí por fora é o Shaolin Monks. Pá. Quem jogou sabe que jogo foda. Não, não vi. Se passa entre o Mortal 1 e o 2. O lance massa do jogo já é que ele se passa entre o 1 e o 2. Logo acaba o 1 e começa o seria esse, né? E depois vem o 2, mas na verdade eu tava lendo, no próprio site do Mortal Kombat diz que a história não deve ser levada muito a sério, porque não é de acordo com a história. É, não é de acordo, porque tem coisas tipo o Scorpion morrendo, umas coisas meio nada a ver, sabe? Tanto que o Scorpion faz aquela menção ao Exterminador do Futuro 2, vocês viram isso? Quando ele cai na lava, ele levanta o polegar assim, opa, é, gostei. E morre. Nossa, mas enfim, a introdução é muito a fuder, vou mostrar. O link está no post. Personagens jogáveis, o Liu Kang, o Kung Lao, mas tem outros personagens que também dá pra... Scorpion e Sub-Zero, né? É, também dá pra jogar. Tu vira com um, tu abre o outro. Ah, jogão. O CG é muito bem feito. Ah, e tem todas as fases clássicas durante o jogo, sabe? Ah, é? Tu vai atravessando o Outer World e... Ah, muito a fuder. Oh, deal, então... Depois os Shaolin Monks lançaram Mortal Kombat Armageddon, que tem todos... Tudo e todos. Não, foi emoção na época. Tu vê aquela foto com todos os 62 personagens. Todos, tinha até. Acho que a minha mãe tava lá, né? É o jogo que mais tem personagem, a mãe do Julie lá. Até minha mulher tava lá. Mas tem um problema. A Bravanel. Aquela que faz as novelas. Tem um ratinho pra escolher. Tem uma imagem que eu vi que tem todos os personagens, tem as fotos assim, tipo, tem um filósofo, tem o Frolli aqui pra escolher, tem outros cara dos caras. É que é personagem. Muito personagem. Muito, muito. Só que, cara. Né, e era a mesma jogabilidade do 5 e do 6, né? Mesma coisa e tal, todo mundo com as suas armas e tal. Isso, só que o pior de tudo é... Pior, todo mundo tem o mesmo Fatality. O quê? Ah, o quê? Todo mundo tem o mesmo Fatality. Qual era o Fatality? É apertar um botão e arrancar o braço, apertar outro botão e arrancar a cabeça, outro botão e arrancar a perna. Tu podia acabar quando tu queria. Dava um comando e arrancava o braço. Dava outro comando e arrancava o outro braço. Ah, dava um comando e arrancava o coração. Ah, arrancava a cabeça, as pernas. Ia indo, até não ter mais pessoa. Mas isso aí segue a história, né? Não, ele não tem história. Não, parece que segue. Não, segue porque o Liu Kang tá morto. Ah, isso que eu lembrei. É, como é que é? No Deception, tem a coisa mais louca e tosca ao mesmo tempo. No Mortal 5, o Liu Kang morre. A introdução do Mortal 6 é o Shinnok e o Kunshin matando ele. Então, no 6, sim, ele é lá, pô, como não vai ter Liu Kang no Mortal e tal, blá blá blá, ele volta como um zumbi. Tem até a ver com história, que ele, na verdade é a alma dele e tal, que não sei o que, que reviveram ele pra ser do mal. Não, lá, caralho, aí quebraram. Mas enfim, Liu Kang zumbi, né? Resident Evil, Umbrella fez... Aí fudeu tudo. Por isso que a Midway foi pro saco, né? Mas ele voltou bem. Ele participou do House of Dead. que? Por que fizeram isso? Deixa ele fora se o cara morrer. É que eu acho que tava indo muito mal o Mortal por causa disso que botaram o Liu Kang. Então. Armageddon tinha tudo pra ser um jogo tão a fuder, né? Ela já imaginava, bava já. Tipo, que nem eu comentei. Todos. Que nem eu comentei antes com o Six. Não dá pra fazer muita coisa porque tem muito personagem. Beleza. Tira os Pit Fatality, sei lá. Mas, cara, põe pelo menos um Fatality cada um. Podia ser um Fatality só meio tosco, sabe? Só um. Não. Todo mundo ou mesmo. Desde o 1, isso. Essa regra é desde o 1, né? Sim, né? O cara perdeu toda a graça do Mortal. É que nem tu tirar os especial do The King of Fighters, saca? Lança o The King of Fighters em especial. Qual é a graça? Aí depois do Armageddon, né? Não, aí a gente não tem mais jogos, assim, da série de histórias, né? Sim. Daí tem aqueles jogos, tipo, foi lançado o Mortal 2 pra tempo depois pro Play 2, pro Play 3, aquela compilação. É. Tem os Mortal Kombat do Advance, do não, DS. O Mortal Kombat Advance do Game Boy Advance. Eu não joguei de tão mal que falam no jogo. Tá zero! Diz que é muito ruim, diz que não dá pra jogar. Seria o Ultimate pra Advance, né? Dizem que é muito ruim, que não dá pra jogar. Faz os comandos e os caras não obedecem, então. Até hoje não joguei de medo. Nota mas zero. O DDS... É, ele levou nota zero numa revista. É. Zero. Uhum. Que não conseguiam dar os golpes. Que nem o Perfect Dark. Perfect Dark zero. Não mistura as coisas. Tá arriscando a vida. Calma lá, calma. Olha lá. O pescoço. Vai ter Fatality. Outra coisa também, o DDS, o Ultimate DDS. Tem o Puzzle Mortal Kombat junto, né? Que é aquele que tem no 6. Que dá pra jogar online. Tem o Ultimate, que dá pra jogar online no DS. Então, se tiver um DS, dá pra jogar comigo. Mas o Ultimate DDS é o de Flipper. Os personagens grandão, tudo. Sério? É bem melhor. Sim, é bem... Olha aí o DS, hein? Tem um jogo que merece menção honrosa. Eis que no meio de uma batalha, Liu Kang está enfrentando o Shao Kahn e de repente aparece o Super-Homem. Esse jogo merece muita menção. De repente tá lá o Kung Lao enfrentando o Scorpion, aparece nada mais nada menos que o Batman. Ah, o Batman, filha de umas putas. Aí chega o Coringa, né? Porque ele viu os Kana. Cara, Mortal versus... Não, eu tava esperando muito do jogo por causa dos trailers. Ah, mas... todo mundo falava. Sônia, o que é isso, minha filha? É o líquido pra cair pau, é pra cair o pau do Liu Kang. Se ninguém viu esse vídeo ainda, o link está no post. Batman Feira da Fruta. Tá, quem não tem isso aí, tá, você mata, né? Você mata, favor, quem né? Não Fatal. Viu ainda... Harakiri, né? Não tem nada a ver com história de nenhum dos dois. Não, não, não, e pior que... Não, tem não. História e tem a ver. Tem história e tem a ver. Que... Aí que tá o problema. Durante dois universos dois... se colidem. É, durante o torneio do Mortal Kombat, alguém usa magia, eu não sei, o Shinnok, sei lá, e os universos se colidem. A magia. Tanto que por causa dessa magia que o Super-Homem consegue levar golpe, né? Porque, porra, ele é Super-Homem, como é que alguém vai bater no Super-Homem? Vai dar um Fatality no Super-Homem. Magia aí tem... Ah, e não tem Fatality, né? Não, não, tem, eles têm Fatality. Os caras do Mortal têm Fatality, só os caras da DC que não tem. Que tem o que quer, o Hero alguma coisa, né? Não é um Fatality. Enfim. Uma porrada e acaba... Podem falar o que vocês quiserem, vocês. Eu não joguei, eu acho que deve ser até massa o jogo. Não, nós jogamos, né? Tu jogou comigo, né? Eu joguei Bento. A jogabilidade é fraca, é aquele negócio pesado. Mas eu achei legal aquele lance da porrada enquanto o cara vai caindo, né? Tu tá no ar e... no ar e começa a descer o pau no cara. É, e os vídeos viram, são massa, assim. E os fatalities são legais, só que o sinal é pequeno, os caras são muito grandes. Eu acho que é o Doomsday, né? É. Daí ele se mistura no final e fica um só. Foi outra criado menção, muita expectativa em cima do jogo. Outra menção honrosa, foi a sandália do Shao Kahn, né? Por favor, né? Ah, essa menção. Vocês podem olhar as imagens do Shao Kahn, Lolo, Mortal versus DC, tu olha pros pés dele, ele é sandalinha, um rider total, né? Pô, rider de férias. Outra coisa massa pés. Desse jogo é que os personagens vão se sujando e rasgando a roupa, né? Ah, isso durante é. Durante os golpes. Isso é deformação. É. Eles vão ficando roxo e tal, por causa do marco. É, isso aí inovou, né? Mas o jogo não deve ter feito sucesso nenhum, porque a Midway querendo se vender, querendo uma puta. Cópia de Marvel versus Capcom. Claro, né? Ah, certo, certo. Tanto que surgiu um boato agora que vai ter Street Fighter vs Mortal, finalmente. Tomara que a Capcom compre Mortal Kombat, sabe? Cara, aí sim, eu aí o mundo ia voltar não, a ser bom. Não, isso é viagem, né? Mortal tem duas chances, né? Agora vamos ao óbito do Mortal, né? Mortal tem duas chances. Ou alguém compra e vira muito a fuder, ou ele falece na Midway, ou ele falece e alguém compra, tipo, a Electronic Arts. Puta. Olha, it's in the game, Mortal Kombat. Agora, logo antes, quando anunciaram a falência da Midway, né, dona do Mortal, que na verdade é o lance do Mortal vs DC. Eles tinham que vender tantas cópias pra não falir. Enterraram também, que nem a cita do ET. e eles conseguiram vender essas cópias. Mas mesmo assim, faliu. Aí eles vão querer vender. E eles estão agora anunciando, logo depois desse, um Mortal novo. Estão fazendo, sim. Podem procurar. Isso eu não sabia. Então, o link está no post, vamos procurar a notícia e colocar aí pra você. Então anunciaram o Mortal 9. Eu não sei se tem o 8 ou 7, mas enfim. Não, na verdade, o 8 seria o DC, sim, né? Sim, seria o DC. E o 7 seria o Armageddon, né? É. Pois é, tá certo. Quem diria na época do Mortal 2, emocionado, vendo Mortal 3. Do Reptile, que ia ter o Super-Homem dando pau, né? É. A gente era feliz, eu não sabia, né? Round 1, fight! Sei lá, cara. Não sei, a trilha a gente nem ouviu, né? Não prestamos atenção. Não, lá não tinha como botar. Mas eu vou pôr a musiquinha aí no final. A Midway se perdeu já. Acho que é um universo alternativo. Eu também acho que é um universo alternativo. Mas não tem uma história que o Ed Boon ou o John Tobias saiu do Mortal? Sim, sim, acho que um desses. Um desses dois saiu faz tempo, hein? Acho que foi no 4, que um desses dois largou fora. Eu não sei qual foi, eu vou procurar e pesquisar e colocar aí no. Beleza. E outra coisa também, isso aqui é totalmente spin-off. Vocês já viram falar do Mortal Kombat Mugen Project? Sim. Que é pra Mugen, né? Feito em Mugen. Que tem, aí é como se fosse o Trilogy, só que tem bem mais, cara. Os personagens são grandão, que nem o do Flipper, sabe? É. E é muito massa. E tem uns personagens que os caras fizeram eles mesmos e outros fatalities, assim. Por exemplo, tem o Hydro, que é um robô de água, sabe? Mas é trimassa os golpes dele e tudo, assim. É bem legal. Assim. Tem um link no post aí. E isso aí... É, tem vários jogos. Se vocês quiserem reviver a época do Ultimate, do Trilogy no computador, aí podem baixar isso aí que é garantido. E tem vários personagens a mais. Acho que tem o Jax do 2 e tal, com fatalities novos. Acho que tem um outro tipo de fatality, que não é outro nome. Mas é feito por fã, né? Mas por ser feito por fã é muito legal. Sabe? Quer saber? Baixem os ex-NES e joguem o 2, o 3. O 2 de Flipper. Baixem o KG98 e joguem o Mortal 1. Baixem o... O Mame e joguem o Mortal 2. Por favor, esse aí sim. Façam isso. E chegamos finalmente aos prós e contras da série. Quais prós? Fez minha infância feliz? Fez uma infância feliz, com fatalities e muito sangue. E até hoje ninguém cortou a cabeça de ninguém por causa disso, que nem GTA, né? Ah, outra coisa... Fez eu gastar milhares de dinheiros comprando revistas com histórias, golpes... Revistas, histórias, golpes, que na época ninguém sabia da fatality, né? Tinha que olhar em revista. Ou o primo do cara do dono fliperama sabia um que outro. O amigo do meu primo sabia o fatality. É, ele deu algum fatality e daí tu... Anotava no fliperama, assim, bah, é isso, beleza. Nós temos alguns controles, né? Nós estamos muitas horas jogando esse jogo. Muita detona, o flipper do Mortal 3, o original, né? Claro, tinha chegou no Brasil, tinha tudo. Tinha os Fatal no lado, né? Os The King Fighters também. Do lado do controle tinha em cima todos os golpes de todo mundo. Só que no Brasil, obviamente, não chegava. Trilha sonora inesquecível. Tanto que no 5, no 4, eu não lembro de músicas assim. Não, lembro do 4, até que é legalzinho no 4. A partir daí eu não lembro mais. É, o que mais lembra é do 2, assim. Ah, o 4. Prós. Não, sem falar outras coisas do Mortal, os clones que saíram do Mortal, né? Como saiu tinha Fighter, saiu do Mortal, tinha tantos. Bikini Karate, tinha aquele jogo que foi proibido, não foi mais feito. Tinha o cara que levantava a saia e saiu fogo pro pistolinho. Não, esse aí é de 3DO, cara. The Way of the Warrior, ou The Path of the Warrior. Esse jogo aí que tinha fatalities, tinha mil fatalities, né? No downloading eu ouvi falar desse jogo aí. Ele, na verdade, o cara fez uma paródia mortal. Só que ninguém entendeu. Todo mundo achou que fosse sério, sabe? E daí foi pro saco. Não, peraí. Tem um jogo, eu vou pôr o link no post e vou escrever embaixo. Esse jogo, eu não lembro o nome e tudo, mas é um jogo que é uma cópia muito mal feita de Mortal, que foi criada pelo um dos caras do De Volta para o Futuro, e uma... da Data East. E uma outra... Sim, e a parte da Data East que fazia o fliperama. O fliperama não, o flipper. Pinball. Pinball. Os caras pegaram e fizeram um jogo que era cópia de Mortal, muito podre, e não chegaram nem a lançar. Mas hoje em dia existe ROMs, eu vou pôr aí no fim do post, vocês vão ver. É pra quê? O jogo tem tipo 1000 fatalities. Sério, tem 10 jogadores e tem 1000 fatalities ao todo. Nossa. E é muito tosco, é muito tosco, muito tosco. Eu vou pôr o link aí e vou pôr uma pequena historinha embaixo do post. Tatu Assassins era o nome do jogo. O jogo que era, que é isso? Era o lutadores e o fatality deles era sair a tatuagem. Tipo, a mulher tinha tatuagem de tigre, saía um tigre e matava o cara, sabe? Mas olha só. Pior, né? Mas isso são prós, né? Já que o Mortal influenciou toda uma geração de assassinos e serial killers. O jogo vai me matar com essa... Contras, saiu Mortal 6, 7. Contras, no fim das contas, a jogabilidade ficou dura, parada, os caras ficaram todo musculoso. Ficou velha. É, envelheceu mal, né? Não evoluiu. Digo, na verdade, eles tentaram evoluir e não evoluiu. Não evoluiu. Não virou é o Street Fighter. Eu não, digo que não, o Mortal 2 e o 3 eu jogaria muito mais do que o 6 hoje. Podem me pôr uma TV da LCD no Play 3, o Mortal 6, não ia jogar. Por que eles não lançam em 2D? Não, isso aí de 2D é uma questão de nostalgia já, do pessoal. Vou lançar um 3D a fuder. Olha o 4 como é bom. Street Fighter 4. Não. Fighter 4, olha como é que é. Mas aí 4. Que tá... É um 3D, 2D. É um 3D. O lance que a gente achava fuder do Mortal não era o 2D. Era porque era foto, porque era filme dos caras. Então, não, mas olha o 4. O 4 a gente acha fuder. Pois é, o 4 é massa. Mas a partir do 4 que foi. Porque eles tentaram evoluir o 4, em vez de tentar evoluir... em vez de deixar... A partir do 4, dos sprites, evoluíram o 4. Tu viu que o Sub-Zero toma hormônio, né? Porque ele fica com os braços... Ele fica furtão. Sim, ele vira um negócio com, até com um casaco de pele, né? Nossa, é, uma viagem. É, exagero. Eles avacalhavam no 2, no 3, no 1, né? Umas coisas meio engraçadas. Mas tipo, um personagem com o nome é Borracho. Engraçaralho. Ah, que engraçado. É, que se bem que a gente sabe o que é, né? Por isso que talvez a gente não ache tão engraçado, mas americano deve achar massa. Aquele cara das moscas. Tinha muito personagem nada a ver. Tipo, eu não sei como é que é a criançada de hoje esse jogo Mortal, sabe? É, Counter-Strike, bicho. Lembrei de um jogo. Não. Eu digo, o pesado ali que joga videogame. Eu não sei se o pessoal se anima a jogar Mortal 6 agora como nós se animava a jogar o 3, por exemplo. Eu acho que não, tanto né? Tanto que a violência tá banalizada e tal. Tipo, é, já tá tudo... Eu lembrei ali, de um jogo que me lembrou Mortal Kombat, que era o... Cardinal Sim. Esse jogo é verdade, lembra Mortal Kombat. Era muito bom o jogo. Tinha os Fatality. Tinha também. Fatality também. Tu usava armas. Esse jogo aí. É totalmente Mortal. Tá, agora War Gods. War Gods. Agora eu vou citar mais um fator. Mortal Kombat também era fuder. Pô, vai dizer que vocês não gostavam de ver aquela violência, saca? Pra nós, tipo, naquela época. Sim, sim, era na mais época. Inocente. Violência, acho que não. Porque, meu Deus, pá, que foda aquilo. A violência. Principal atrativo. Cara, ganhava de noite. Aham, uhum, tinha gente com tanto medo. Que teve. Tem pessoas, não vou citar nomes, o Darlan, que não podia, a mãe dele não deixava ele jogar porque ele é de outra religião, sabe? Daí ele era muito novo e não podia ir lá em casa jogar Mortal, sabe? Tem várias dessas, religião, Mortal então... Mortal causou na época, hein? O que o GTA fez hoje, Mortal Kombat fez com o mundo, cara, estamos no século 21, criar... Perdeu acreditar tudo... em religião, em Papai Noel. Não vamos entrar nesse assunto. Ah, tu acredita no Elvis, então, por favor? Rei Ron. Acabou. Eu acredito no Rei Ron. O Brajala acredita no Rei Ron. Mito. Tu acredita no emulador dele, né? Tudo bem. Pelo Rei Ron. Vem meu avô. canta a música. Ah, eu esqueci, cara. Vou pôr a musiquinha no final. Vem meu reino. Tá bom, até a próxima. Valeu. Então até a próxima, Gustavo. Mas olha lá, manda um recadinho aí pras cocotas. Cocota. A mais gostosa do Mortal Kombat. Kitana. A menos gostosa. É a menos gostosa. A Shiva. Bom, pensou aí, tu pensou. Vamos pensar. Frajola, agora. Vai lá, aquele negócio lá. Entrevista. Se tu tivesse que a Kitana, namorar a Kitana, mas não levar ela para a cama e levar a Shiva, quem você escolheria? Ai. Bah, boa pergunta aí agora. Ei. A Kitana não ia te dar, a Shiva não, sim. A Shiva. Se a Kitana diz assim, ah, eu só quero beijinho. Eu tenho tapada, assim, eu tenho tapada. E a Shiva a Kitana com a churanha tapada. A churinha tapada. E a Shiva que podia fazer de tudo. E eu mandei ela jogar o sabonete no chão. Eu vou deixar isso certo. Bola pra frente. E aí, a Shiva, quem tu escolhe, a Shiva ou a Kitana? Cara, a Shiva tem quatro braços. Imagina, quatro, bateu, mano. Bateu uma... Tem quatro pau agora? Nossa, não tem, cast,